Ouvi dizer que os cachorros são os mais antigos animais domesticados pelo ser humano. Deve ser por isso que eles são os nossos melhores amigos. Quer ver esse amigão ficar bem feliz? É só dar carinho, ficar bem pertinho e brincar muito!